Por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tráfico de drogas na cidade de Ilhota. Para sabermos mais detalhes sobre esta informação, vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar de Gaspar. Major, como foi essa ocorrência em Ilhota? Então, a guarnição estava em rondas pelo bairro Vila Nova, quando, passando uma determinada rua, né, no local que já é conhecido por comumente se ocorreu o tráfico de entorpecentes. Esse masculino foi observado, em atitude suspeita, e quando a guarnição estava se aproximando, ele se livrou de um invólucro, né? Ao ser abordado e verificado, esse invólucro possuía 9 pedras de substância aí, que aparentemente é o crack, né? Então, ele é menor de idade, né? Possui 17 anos, foi apreendido e conduzido à delegacia de polícia, onde está sendo feito o procedimento. E esse menor foi localizado na residência dele? Ele tinha residência fixa na cidade de Ilhota? Sim, ele mora ali naquele mesmo bairro, estava próximo à sua residência, e já é conhecido, inclusive, das guarnições por realizar a traficância no local. Ocorrências como essas sempre ocorrem no município de Ilhota também. A Polícia Militar está sempre atenta para atender a comunidade. Sim, estamos aí com, em um período de uma semana, já foram 4 ocorrências de tráfico entorpecentes entre Gaspar e Ilhota. A Polícia Militar está batendo firme nessa questão da criminalidade, tentando segurar, evitar que esse tipo de crime aí se espalhe, tome conta da cidade. Sabemos das dificuldades, né, que todos possuímos, tanto a Polícia Militar quanto os demais órgãos públicos aí que trabalham na segurança pública, mas não descansamos e estamos trabalhando bastante para resolver esse problema na cidade. Comandante, o senhor tem observado se existe alguma ligação, geralmente, entre os traficantes de Gaspar e Ilhota? Geralmente, as drogas que costumam ser distribuídas aqui, sabemos que, na sua maior parte, vem do litoral. Então, muita do que é distribuído aqui em Ilhota também é distribuído em Gaspar. Não temos conhecimento de conexão específica entre um traficante X ou Y das duas cidades. Porém, sabemos que a maior parte da distribuição vem de poucos distribuidores ali que acabam atendendo as duas cidades. Comandante, diariamente no relatório da Polícia Militar, a polícia pede para que a comunidade venha participar efetivamente e venha comunicar à polícia em caso de suspeitos em suas ruas. Sim, a participação da comunidade é essencial, né? Ninguém mais do que o próprio morador sabe as dificuldades que ele tem lá, os problemas que estão acontecendo na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro. Então nós precisamos desse retorno, nós precisamos que a comunidade, os moradores, repassem à Polícia Militar informações, informem o tipo de crime que está ocorrendo, onde está ocorrendo, características, quem está fazendo. É garantido o sigilo dessa informação, né? Inclusive não é obrigatória identificação. Quem ligar para o 190, até para o 181 da Polícia Civil, não é obrigatória a sua identificação, e pode repassar essas informações, que com certeza vão somar muito ao trabalho que a gente já está realizando. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre uma ocorrência de tráfico de drogas atendida na cidade de Ilhota por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.